Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, mergulhando de cabeça na felicidade. Aqui é o Fábio Abu, e nesse Nerdcast só tem gente do mal. Aqui é Guilherme Briggs, e eu gosto de brincar com bonequinhos. Hominhos. Hominhos. Hominhos. Aqui é o Atila, e eu sigo fazendo o impossível. Aqui é o Azaghal, e o Abu me atura muito. Veja pelo lado bom. Muito bem, nerds, estamos aqui com esse cast infeliz para falarmos do lado feliz da vida. Olha aí. Num mundo tão negativo e complicado e polêmico e problemático. Ih, caralho, deixa eu falar. Opa! E problematizado. Não consigo. Repita comigo. Repita comigo. Um mundo tão problematizado, às vezes já é bom olhar pro lado bright. My Little Pony. O lado brownie da vida. Brownie. Brownie. E meia. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas do Nerdcast. Muito bem, Azaghal, você está feliz hoje porque nós vamos falar da Fini. Ó, abriu, sorriu, Azaghal. Ó o barulhinho. Olha aí, cara, exatamente, nós estamos iniciando esta maravilhosa campanha de doces, balas, marshmallows e chicles. Veja bem. Porque a Fini está sempre associada a momentos alegres, e por que não estar aqui no Nerdcast, onde você se diverte tanto? O Nerdcast é um momento alegre de muitas pessoas. É um momento... Sim. Fini de muitas pessoas. Olha, boa ponte, rapaz. Esse é o novo slogan da Fini. Abriu, sorriu, porque faz sentido, cara. Quem está com o Fini na mão está em um momento feliz. Certamente um momento que será melhorado ainda mais, cara. Você está assistindo? É, ninguém abre um pacote de bala pra ficar triste. Não, eu vou ficar triste aqui. Normalmente é o contrário, vai dar uma adoçada. É, exatamente. Aquela... Tá assistindo filme, tá assistindo série, tá jogando videogame, tá estudando. Fini funciona com todos esses momentos doces da vida, Azaghal. E hoje nós vamos falar sobre o lado bom da vida. Isso, essa é a parada. Programa tocante. Ah, é verdade, é verdade. Nós somos as pessoas mais doces que nós conhecemos. É, é verdade. Foi de propósito. A campanha Abril Sorriu, Azaghal, ela bota, pega fotos que aparentemente são sérias. Sim. E ela bota um Fini. Você ouve o barulhinho? E aí vem uma dentadura em cima do quadro, vem o narizinho de beijinho, vem essas coisas, né? Ele adocica a sua fotografia. E você pode fazer isso no site da Fini, tem link aí no post. Você pode subir a sua foto e fazer a brincadeirinha. Tem um mini editorzinho onde você pode botar a sua cara mais doce com os doces da Fini. Muito bom. É só acessar o site mundofini.com.br/ Abriu, sorriu, Azaghal. Sorri, Azaghal. Tô sorrindo. E, Azaghal, vamos lembrar que hoje é sexta-feira, dia de Nerdcast and... Nerdcast Stories. Oh, exatamente. Já tiveram várias histórias clássicas. Já tiveram. Semana passada foi o Guerra dos Tronos do Condomínio. Oh, muito pedido. Semana anterior teve Dona Julieta. Exato, histórias muito fortes. E essa semana tem uma história nova e grotesca para vocês. Exato. Então vá lá assistir, mandem suas sugestões. Não precisa mandar sugestão de sucubos mais. A gente já entendeu o que vocês querem. Já. Eu nem sei se achar os sucubos é tão engraçado assim. É, Jovem Nerd. Sempre vai ser. Não. Sempre vai ser. Mas vai lá no YouTube toda sexta-feira, entra o Nerdcast Stories, um complementa o outro, os dois agregam, um leva pro outro, e é isso. Assine o canal, seu Vai pagar de blogueirinho? Né? Vai pagar de blogueirinho? Assine o canal, compartilhe o vídeo. Isso é uma mendigância. Olha não precisa assinar nem, só precisa assistir. Foda-se o resto. Se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para 11 minutos e 25 bonecos azuis genéricos, tá? Azaghal, quero agradecer, como toda semana, nerds que doam sangue e salvam vidas, como Luiz Felipe Brolese, Rafael Bratz, Bruna Almeida, Bárbara Ferreira, Timóteo Campos, Ailton Borges, Thalita Araújo, Júlio César Ferreira, Rodolfo Binato e Diogo Cáquida. Muito bom, muito obrigado, galera. Toda vez que você doa sangue, você ajuda alguém que vai ser operado, alguém que realmente está numa situação de vida ou morte. Por isso que doar sangue é salvar vidas, porque os bancos de sangue estão sempre precisando de sangue. Então, o seu sangue não vai ser jogado fora. Ele vai ajudar alguém, com certeza, cara. Isso que é foda quando você doa sangue. Temos também o Scalpo Solidário, pessoas que doam seus cabelos na hora que vão cortar. Michele Maciel e Flávio Prestes, Heloísa Quadros, Mariana Oliveira e Duda Borelli. Ó, oh, muito bom. Temos a galera que divulga o Nerdcast Stories. Essa semana teve o Clark Santana, o Rafael Holden e o Rafael Frederico. Muito bom. Tinha um cara que falou que divulgou pra 59 pessoas a semana passada. 59? Não sei se o nome dele tá aqui. Caraca, que irado. Muito se você, bom, você tá aqui, ok. Se você não tá aqui, reclama. Exato. Ele falou que botou nos grupos de Magic, de WhatsApp. Nossa, que maneiro. E aí, obrigado, cara. Aí é essa a ideia. Porque no episódio de semana passada tinha a carta de Magic, né? É, Annulation verdade. Procuration. É verdade, boa. Arte dos fãs, temos o Nerdcast RPG Call of Cthulhu pelo André Lucas. Todos os personagens. Ficou muito maneiro, cara. Ficou irado, maneiríssimo. Muito e temos foda. Também um Ozob pelo André Cris. Ozob barbudo, olha aí. Barba ruiva. Aí é um problema. Por quê? Porque é tudo ruivo, então? Aí pergunta pro Malfatti. Gabriele Santos, estudante de design digital, 18 anos, São Carlos, SP. Olá, nerds! Ótimo programa, como sempre. Estava esperando ansiosamente pelo veredito de vocês de Ghost in the Shell. Veredito, não. Não, um veredito. Não, não foi, foi só uma... Um a papo. Gente fala o que a gente acha. Exato. Mas, na verdade, cada um decide a sua opinião. Verdade. A verdade. Gente acha, e a nossa opinião ela é muito forte. E difícil de mudar. Mas não é um veredito. É. Né, porque, que nem as críticas que a gente publica no Jovem Nerd, elas não são determinadas pra dizer assista ou não assista. Uhum. É focado pra dizer, olha, tecnicamente, emocionalmente. Exato. Isso exato. Aconteceu. Sim. Agora você decida aí quando você assistir, essa é real. Você exatamente. Só vai saber se você assistir. Exatamente. Mas, bom, ela queria saber a opinião, principalmente do Sr. K, que demonstrou sua decepção pelo filme de maneira hilária, a ponto de me fazer pausar o episódio quando ele disse que queria que o nome Maria Creuza na Major, o nome dela fosse Maria Creuza. Foi difícil me recuperar das gargalhadas que dei ouvir isso. Felizmente, eu, como fã do anime, acabei curtindo o filme. Tentei encarar com uma adaptação nova, assim como cada anime é diferente um do outro, esse também teria suas peculiaridades. Fui com mente de tucano para aceitar essa major nova e a maluquice desse roteiro. A história foi bem batida, alguns personagens ganharam papéis bem diferentes, faltou muita questão filosófica, etc. Mas foi aturável. Tudo bem que ninguém merece esse batom inútil que deu a impressão que ele estava lá pelo fanservice e não pela história. É uma trama infinitamente mais simples que a original. E o sentimento de solidão fez muita falta por ser algo tão marcante e Ghost in the Shell no anime. Mas consegui tirar certo proveito e tive uma experiência ok no cinema. Entendo que não seja a adaptação perfeita, afinal trazer toda a complexidade do anime para Hollywood seria muito difícil, e mais difícil ainda seria atrair o público para ver uma história tão cabeça quanto a da animação. Apesar dos contratempos, o filme serviu para algo bom, convencer quem não viu o anime a ir atrás dessa obra incrível. Arrastei meus amigos para assistir falando que o tal fantasma na concha era foda. Quando saímos de lá, estava quase dando uma palestra sobre o filme de 1995 e as duas temporadas do Standalone Complex. Convenci eles a assistirem a obra original e agora tenho com quem dividir todo o meu surto de fangirl enlouquecida. Falando no anime Canelada para o Sr. K, a Motoko não acha o corpo dela pendurado num brechó. É um pouco mais bonitinho que isso. Na verdade, ela encontra o seu primeiro corpo numa espécie de armazém de memórias em que as pessoas deixam objetos que têm algum significado emocional aos cuidados da senhora que é dona do lugar. Quando o nosso querido Major descobre o local, vê dois corpos infantis dentro de um carro, sendo eles o primeiro corpo dela e o corpo do menino que também sobreviveu ao acidente de avião que a personagem sofreu na infância. É um episódio bem revelador, porque é nele que descobrimos um pouco mais sobre essa história do acidente. Antes só tínhamos a informação que ela foi colocada num corpo artificial muito jovem. Concluindo, eu recomendo a todos os nerds que não assistiram aos animes que deem um jeito de ver, pois vale muito a pena. Os filmes são ótimos, a série de TV é incrível e tem um carinho muito especial pelo Second Gig. Ah, de novo, hein? Não é pra todo mundo. É, exato. É ótimo, mas tem que ter uma paciência de jovem. Pô, ela falou aqui que duvida que alguém se arrependa de investir o tempo assistindo. Ah, e ela achou um ótimo episódio do Ghost in the Shell. Agora, o filme fez sucesso no Japão. Sério? É. Olha aí. De todos os lugares. Foi incrível, né? O pessoal não se incomodou com a Scarlett. Assim, o público do Japão é pequeno, né? Não é uma bilheteria mundial, não é a China. Aham. Uhum. Mas ele teve números expressivos lá. Olha aí. Fica com essa. Mas não vai ter continuação. Sorry, guys. Não, hein? Direto pro DVD, a continuação? Porra, cara. Gente, assista a mim. Essa é a melhor continuação. Explicar por que eu falei isso na entrada, que quando eu tô de putaço, muito puto com uma coisa, eu mando mensagem pro Yabu. Ah, é? Eu sei que ele é o cara mais calmo e tranquilo. Ele me atura xingar meio planeta e aí depois eu fico mais calmo. Que bom, fico feliz que eu te acalmo. É tipo o oráculo. É tipo isso. Caralho, esses filhas da puta, não sei o que lá. Eu também tenho pessoas que me procuram pra desabafar também na dublagem. É mesmo, olha só. É. Yabu, você é uma figura de serenidade. É. É quase um mestre. Aqueles mestres. E equilíbrio. Equilíbrio. Não é? Equilíbrio é a palavra. Paciência e equilíbrio. Exato. Isso é inerente a você? Você construiu isso de propósito? Você era diferente? Aí você, não, agora eu vou ser mais paciente, mais equilibrado e tal. Porque, assim, as pessoas têm temperamentos diferentes, é normal. Sim. Todo mundo sabe. Uhum. Mas, às vezes, as pessoas mudam seus temperamentos porque mudam a visão da vida. Por algum evento, alguma coisa assim e tal. Você, como foi isso? Cara, é engraçado que as pessoas têm essa imagem minha, né? De que eu sou um cara mais sereno, equilibrado. Mas eu acho que tô dentro de uma média, assim, mundial, sabe? Acho que eu tenho momentos mais de maior estresse, assim, que eu fico um pouco mais irritado, sabe? Que eu falo um pouco mais alto. Quando? Quando? Caraca, não. Quando? Quando? Não, não. Quando? Quando foi, sei lá, três vezes que você não... Acho que esse ano... Não, eu vou falar que não é muito comum mesmo, né? Mas acho que isso vem até da idade, sabe, das experiências que você passa. Acho que conforme você vai envelhecendo, você vai percebendo que nem tudo precisa te estressar, sabe, nem tudo é algo tão grave ou tão ruim assim quanto parece, sabe. É, quando a gente é mais novo, a gente realmente acha que a gente fica, né, fica puto por muito mais coisa, muito mais fácil, tudo é o fim do mundo, né, quando a gente é adolescente. Aconteceu uma parada, acabou, a vida acabou, o que aconteceu essa parada. E tem todo um lance hormonal também, né, até da própria formação do cérebro, que o cérebro, agora o Atila vai me corrigir, mas ele só fica pronto mesmo por volta dos 17, 18 anos, né? Né? O desenvolvimento até um pouquinho completo mais, dele. Mais tarde, é. Pra algumas pessoas nunca fica, né? Mas enfim. A pessoa começa a estragar antes dele ficar pronto. Aí ele não termina. Ele entra em manutenção antes de abrir. Então você só tem mesmo o controle emocional mesmo que você vai ter, né, pro resto da vida quando você tá no final da adolescência, né? E acho que comigo foi assim também. Quando eu era adolescente, eu era mais irritável, assim. É, a ponto de matar animais, né? Inclusive. Coitado, todo mundo lembra dessa história da galinha. 10 anos ouvindo essa história. 10 anos. Em breve no Nerdcast Stories. Vai voltar com tudo. Mas você acha que às vezes é uma questão de escolha? Tipo assim, eu escolho não me estressar com isso, ou eu escolho ficar mais feliz com isso? Você foca nas coisas melhores, nas coisas mais doces. E é por isso que você tem essa voz serena? Eu não foco nas coisas mais doces, mas às vezes quando eu tô irritado ou prestes a ficar irritado, eu tento pensar se eu tô irritado com a coisa que aconteceu, com a pessoa ou comigo mesmo, sabe? Se eu realmente tenho que canalizar aquela energia pra aquilo que aconteceu, sabe? E, putz, eu diria que, sei lá, 50% a 70% dos casos, eu tô irritado comigo mesmo, sabe? Então, estressar com aquele problema é uma escolha 100% minha, sabe? E sempre que eu escolho esse caminho, sempre dá errado, cara. Nunca é bom. Então, sei lá, sabe? A própria internet me ensinou muito disso, sabe? Acho que todo mundo que lida com o público, assim, já teve que lidar com haters, com o nego te enchendo o saco nos comentários por coisa, né? Que ele pegou aquele fragmento de informação que você deu e ele já transformou em todo um escarcéu e já te colocou, sabe? Uhum. E já começou a falar de Hitler, que se for assim, né? Vamos voltar para o nazismo. Invariavelmente, né? Que daqui a pouco vai ser homem beijando homem, daqui a pouco não sei o quê, vai poder casar com criança, sabe? E tipo, e você só falou arco-íris no seu texto, sabe? E aí, eu passei por um processo assim, de primeiro não ler mais comentários, aí depois eu coloquei um plugin no Chrome que bloqueia tudo, sabe? Tipo, então eu nem sei mais onde tem comentário na internet, não vejo mais comentário da Folha. Você botou um plugin que bloqueia comentário? Comment block, sim. Que maravilhoso! Oh. Funciona pra tudo. Funciona pra Folha, funciona pro YouTube, pra tudo. Nossa, eu quero muito isso. Comment block? Uma dica prática para a felicidade. Caraca, bote agora! Sério? Tem algum que bloqueie Instagram Stories? Como assim? Não, infelizmente não. Você só vê Instagram Stories de gente que você segue. Então, esse é o problema. Esse é o problema. Eu tinha pessoas que eu gostava, cara. Eu odeio elas agora. Eu odeio as vidas fúteis e desgraçadas dessas pessoas. Eram pessoas que eu gostava tanto nas fotos. Uhum. E nos 10 segundos de fragmentos da vida, ele é insuportável. É mesmo? Nossa, eu odeio Instagram Stories. Cara. É a pior coisa. Vê mais dessas pessoas. Eu não consigo, tô lá de bolotas. Eu tenho que apertar. As bolotas, eu tenho que apertar. Então, lições pra felicidade até agora. Bloqueie comentários com redes sociais. Né? Olha, eu vou te dizer uma coisa que me traz felicidade, assim, eu gosto de ter raiva, sabe? Eu gosto de ver bullshit artists. Sabe qual é? Não. Bullshit artists. É um cara que cobra uma grana pra não te vender nada. Esses caras dão palestras. Olha, tem... O cara tem te dá muito. Palestra de, sei lá, como você se inspirar e ficar bem sucedido com as pessoas do Vale do Silício, por exemplo. E aí o cara vem de viagem pro Vale do Silício pra fazer city tour no Vale do Silício. E o cara não tem nenhum background de Vale do Silício, nenhum. O cara simplesmente entrou na parada. É jogador de pôquer. Pô, não fala isso. Por quê? E as pessoas vão vai mirar no cara. Eu só tô triangulando. Todo mundo vai saber quem é o cara. Eu adoro esse cara. Eu já sei quem é. O Briggs, você é um cara que todo mundo tem essa imagem de que você é mega, mega feliz. Um fofo. Um fofo. Eu estou emagrecendo. Todo mundo... Você tá magrão? Que é isso? Tá, porra, tá no shape. Tá bom já, né? É academia, velho. Porque todo mundo associa aos seus próprios momentos de felicidade na infância com os personagens que você dubla, etc. Uhum. Eu acho que não preciso explicar, né? Quem é Guilherme Briggs. É, hoje aconteceu isso agora. Quando o Briggs conectou... O Yabu e o Átila ficaram a Bob Esponja com o olho gigante. Ficaram. O Átila falou assim, eu não acredito. É que ele apareceu no vídeo, né? Quando ele conectou aqui pra gravar. E aí, quer dizer, enfim, mas você vive também tem a sua carga de estresse no trabalho, porque não é fácil tudo que você faz. Uhum. Você não só dubla, né? Você traduz, você dirige, você lida com a parte administrativa, você lida com a logística. Com muita frustração aí de diretor de estúdio que consegue, que quer o trabalho, mas não quer, né? da melhor maneira possível, só quer entregar pronto. É. O cliente quer uma coisa que eu sei que vai prejudicar até o próprio trabalho. Eu falo, poxa, me dá mais prazo. O cliente não. O cliente lá de fora. Não, a gente tem esse prazo, tem que fazer em 5 dias. Mas se eu fizer em 7, vai ficar com a qualidade ótima. Não, mas não tem. Infelizmente, no mundo inteiro vai ser assim. Todos os países vão ter que entregar esse trabalho em 5 dias e good luck. Aí é complicado. E é assim, são muitos elementos que eu tenho que administrar, que são, eu tenho que ser psicólogo também, são muitos elementos, muitas variáveis. Eu tenho atores, eu trabalho com material humano, então o cara chega no estúdio estressado, nervoso, com o trânsito, com a esposa, com os filhos, e eu tenho que, poxa, agora você vai ter que fazer um trabalho que você vai interpretar um personagem feliz, ou então um cara nervoso, mas você não pode botar todo o seu estresse da rua nesse personagem que é um outro tipo de nervoso, entendeu? Yeah. São muitos elementos para administrar. E sobre felicidade, eu acredito piamente que a felicidade depende só de mim. Eu construo minha felicidade. Eu não dependo de outros, assim, eu dependo da minha família, claro, mas eu sou feliz porque eu encontro meios para felicidade. Eu até separei uma frasezinha que eu acho incrível, quero falar para vocês, que faz a diferença. Também é muito importante aí a presença do Falcor, né? Do meu gato? Isso. Sim, com certeza. A Atila tá tão nervoso que tá até gaguejando. Mas qual é a frase, Vá? Não importa o que a vida fez de você, mas o que você fez com o que a vida fez de você. Essa frase do Sartre. E é maravilhosa. Assim, a vida te dá porrada, a vida te machuca, você tem sofrimento, mas é o que a vida fez de você, mas o que você fez com o que a vida fez de você. É isso aí. Então, assim, meus problemas no meu trabalho, eu não fico reclamando, eu não fico travado e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, o ator não veio. Meu Deus, meu chefe tá nervoso. Meu Deus, não. Eu tenho que resolver. Eu tenho aqui aquela matéria-prima pode ser até disforme, eu vou trabalhar com aquela matéria-prima e vou fazer com positivismo. Uma coisa que eu nunca falei pra vocês, pra Alexandre, pra Dave, vocês me veem como uma pessoa alegre, uma pessoa feliz e tudo, mas pra eu chegar nesse ponto, eu passei por muito estresse na minha vida, um estresse tremendo, quando eu tinha 12 anos, foi o maior estresse que vocês possam imaginar, com briga de família, com problema de ciúme de avô, com minha mãe, com meu pai, com meu padrasto, foi uma guerra familiar muito intensa. Eu sofri muito, muito, muito, muito mesmo. E depois desse sofrimento todo familiar, disse pra mim mesmo, imagine uma criança de 12 anos, eu falei basta, chega, eu vou estudar, eu vou desenhar, fazer a minha própria felicidade, eu vou me fechar no meu universo lúdico, infantil, e eu vou ser feliz, porque eu não aguento mais. Eu fui preciso uma origem bem pesada mesmo, uma coisa bem de sofrimento pra eu poder, envolvendo até morte de familiar, morreu meu avô, morreu meu pai, assim, foi uma coisa muito intensa pra eu acordar pra vida e pensar, eu não quero mais ser infeliz, eu não quero mais. Eu quero agora cuidar da minha vida, da minha saúde, quero ler, eu quero estudar ciência, quero estudar arte, quero desenhar, quero ser ator, quero trabalhar com dublagem que eu gosto, entendeu? Me deu essa motivação. É, eu acho que faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo tem uma história triste. Eu não lembro quem eu vi falando assim. Todo mundo tem uma história triste pra contar. É, não, com certeza. Não existe drama maior ou menor. Depende da pessoa, na real, né? Mas... É. Mas todo mundo tem um drama. Sim, e aí, tipo, o que isso vai acontecer com vocês? Justamente, você deu, assim, um exemplo que você conseguiu ilustrar perfeitamente, que é uma matéria-prima disforme, né? E aí isso tá na sua mão. E o que você vai fazer com essa matéria-prima disforme, né? Será que tem... Assim, não tem como a gente dizer que todo mundo tem que transformar a tristeza em felicidade, porque cada um tem um caso, né? Diferente, né? Não, e é importante a gente ter tristeza. Assim, as pessoas pensam, não, mas não, eu não vou ser triste. Não, você tem que ficar angustiado, você tem que ter tristeza, porque isso é ser humano. É isso é você ter, estabelecer seus limites. Senão você fica um boneco... doente, entendeu? Lobotomia. Não é um ser humano. É, uma lobotomia. Eu li artigos falando sobre o Divertidamente, né? E como a alegria, né? A Joy. Ah, sim, sim. Ela achava na história que a menina tinha que ser alegre o tempo todo. Que ela sozinha bastava. Uhum. Exato, que essa era a líder de todos. E, tipo assim, tira a mão daí. Tanto que eles pegam a tristeza e excluem. Exato, é, exatamente. Uhum. E o filme magistralmente mostra como a gente precisa de tudo isso, né? pra ser um ser humano pleno, né? Não dá pra ser a Joy o tempo todo, né? Porque senão você também vai ter uma visão distorcida do mundo. Sim, a minha mãe me procurou, assim, minha mãe ficou muito preocupada com o que aconteceu comigo. Às vezes ela pergunta, você tá feliz? Aí eu falo, mãe, me deixa ficar triste? Isso faz parte da vida. Eu fiquei muito triste, sim. Me machucou bastante essas coisas familiares, essas brigas, essa coisa horrorosa que aconteceu entre a gente, mas eu não quero esquecer. Que ela fala, você já esqueceu, você já deixou de lado? Eu falei, não, faz parte de mim. Eu quero essa cicatriz na minha alma. É literalmente assim que a gente aprende o limite das coisas. Exato. Né? Eu não quero maquiar. Eu até aproveito esse Nerdcast pra falar que as pessoas acham assim, pô, o Guilherme é sempre feliz, ele força, ele sempre... Não. Eu sou uma pessoa muito feliz, triste às vezes eu fico assim, sabe, melancólico e tudo, mas nunca eu procuro o caminho do meio. Eu nunca fico extremamente feliz, extremamente triste, com muita raiva. Não, eu sempre procuro um equilíbrio, entendeu? Porque acho que é o caminho de você ser saudável. Uhum. Então, assim, eu meio que controlo um pouquinho minhas emoções também pra não sair, né, do eixo. Eu não. Eu vou full rage. O que que é? Eu vou raiva total. O Nagal virou locomotiva, tem que sair de perto. Sai da frente. Eu vou empurrando todo mundo. Eu ia falar, não sei se eu já falei do como que a gente descobre até o limite do corpo mesmo. É na base da dor. Existe uma mutação que faz a criança nascer sem o receptor de dor no corpo. Ou porque a pele não avisa. Ela morre que tá rápido, doendo, né? Ou porque ela o cérebro não avisa. Rápido. Você tem que colocar óculos de natação na criança pra ela não coçar o olho. Nossa. E perder a visão. Caraca, ela coçaria o glóbulo, né? O ocular. É, não, e faz isso mesmo. E quebra os ossos do corpo. Dor. É, exato. E faz isso, quer dizer, você não aprende o seu limite físico se você não sabe que aquilo dói. É, se você soca uma parede e não dói, porra, você continua socando. É, a sua mão virar um abacate. Exato. Que a parede não vai quebrar, mas você não tá sentindo nada, entendeu? É bizarro, né? Exato. É literalmente o jeito que a gente aprende até onde pode ir mesmo. O problema é a gente não calejar. Eu sempre falo isso até em interpretação, como ator. É você dar uma calejada e você, por exemplo, você ter tantas, uma emoção, por exemplo, de felicidade, você começa já a achar a felicidade com uma cor só. Não... É, exato. Então, raiva, entendeu? Você acaba ficando, é o que eu falo, eu brinco com meus amigos, eu falo, você tá começando a ficar psicopata, cuidado que você não tá mais sentindo. Você não está mais sentindo. Por favor, bote o café na mesa, você vai jogar esse café em cima de mim. E por trabalhar com emoção, fico muito atento com isso, entendeu? É, eu trabalho com todas as emoções no meu ofício, mas não levo elas pra casa, não levo elas pra mim, porque senão eu enlouqueceria mesmo. Imagina, você faz um personagem que é muito depressivo, você arrebenta. Assim como se você fizer um cara muito alegre, você também, né, fica anestesiado demais, né? Eu acho que essa distinção também, sabe, entre o que é um problema da sua vida profissional, do que é a sua vida pessoal, sabe? Acho que no começo realmente é muito difícil você conseguir separar as coisas, né? Mas acho que é um grande divisor de águas, acho que na vida de qualquer um, sabe? Quando você consegue traçar uma linha e você sabe que dali aquele problema não passa, sabe? Ele não vai chegar na sua casa, não vai chegar na sua família. Impossível. Eu quero ser zen que nem vocês. Vamos conversar depois desse Nerdcast. Caraca, eu vou começar a mandar mensagem agora pra ele. É, já manda mais. É uma das coisas que eu tento fazer, sabe? Tentar deixar as coisas muito bem delimitadas, assim, do que realmente é um problema profissional que por si só vai se resolver. Eu acho que problemas no trabalho, todo mundo tem o tempo todo, mas as pessoas que estão em volta de você, a sua família, não tem nada a ver com aquilo. Eu vou fazer uma pergunta prática pra você. Eu sei se vocês me ajudam a trabalhar essas minhas questões. Se uma pessoa na sua frente é um amigão e pelas costas ela te dá uma facada, como vocês lidam com isso? Isso não é pra mim, tá? Eu sei que não é pra mim. Não, a pessoa não tá presente nesse Nerdcast. É um exemplo ficcional. Não é. Mas... É porque eu sei quem é. Eu tô falando que eu não sei quem é, porque eu sei quem é. O Yavu sabe. Quem são? Ué, o que, que você vai fazer? Whatever. Ódio mortal. Pra quê? Pra quê? Eu não sei, porque se às vezes você não pode fazer algo diretamente, talvez o ódio que você sente emana prejudique essa pessoa de alguma maneira. Não vai prejudicar. Eu não sei. Vai prejudicar só você. É termodinâmica. Não deixa a sua energia, o seu calor ir pra ela, senão você vai esfriar e vai sentir frio. Utiliza isso, esse tempo, essa energia, com as pessoas que você gosta. Isso que eu aprendi. Eu também passei por isso. É, vi colegas meus que eu fiquei, meu Deus, como assim? Ele é mau caráter? Como assim ele tá fazendo? Ele tá mentindo? Como assim ele tá fazendo essas coisas horrorosas? Eu fiquei assim, como assim? Aí um outro amigo meu chegou pra mim assim, como assim você não percebeu? Como assim você é tão ingênuo? Guilherme, para de gastar tempo com essa pessoa. Dave, você já me deu até conselho disso. Você falou assim, para de dar voz ao maluco no deserto que tá gritando. Você tá pegando o maluco, por favor, vem até a minha cidade. Por favor, entre aqui no meu apartamento. Isso, agora grite com o meu gato, com a minha esposa e com a minha sogra. Exatamente. Não leve o maluco pro apartamento. Ou foi o Alexandre ou foi o David. Me falaram isso. Foi você, David. Nunca mais esqueci isso. Por exemplo, isso eu aprendi há muito tempo, né? Há milhões de anos atrás, quando a internet era só mato, eu tretava muito. Ia nos comentários e tretava. Queria ser o rei da discussão, o rei da razão, caralho. E aí eu aprendi isso mesmo, sabe? O hater, o troll, ele só tem voz se você dá. Porque, como você falou aí, ele tá sozinho no deserto gritando e é você que vai botar o megafone na boca dele. Uhum. Nós temos tempo limitado para as coisas, né? E eu prefiro refletir sobre isso, falei, eu prefiro muito mais, né, em termos de mídias sociais e de público, gastar meu tempo interagindo e conversando e retweetando, que seja pessoas que estão numa vibe boa e que estão fazendo críticas construtivas ou elogiando nosso trabalho e tal, do que um cara que só vem com ódio e hate, sabe? Mas você perguntou de uma pessoa que você conhece, né? Uma pessoa que é, que te trai, um amigo? Aí é vida... Não, não é amigo. Não, não é, amigo. É business, é business. Mas, cara, tem que fazer, tem que aplicar esse bloco de comentário aí nessa porra também. Na vida real, é. É, na vida real. Black Mirror, podia ter. Black Mirror, Black eu ia Mirror. Falar agora. Black Mirror. Se tiver. Mas aí, se eu der um bloco, é outra facada. Tem que ficar espertaço. Mas eu tendo a pensar que pra quem tá do outro lado, a coisa sou do mesmo jeito, sabe? É mais ou menos como começar um relacionamento com traição. Tipo, você tá com uma pessoa que tá traindo outra e aí ela termina aquele relacionamento pra estar com você. Na minha cabeça sempre fica, putz, se foi assim pra começar, quem garante que não vai ser assim depois, sabe? Peraí, a pessoa tá traindo com outra casou pessoa. Casou com a amante. É isso. É. Isso, tipo, o cara terminou o casamento pra ficar com a amante. Uhum. Quem garante pra amante que ele não vai ter outra amante depois? Ah, tá. Entendi. Sabe? Tipo, se o cara tá falando mal do outro pelas costas, pra você, pra te conquistar, quem garante que você não é o próximo? É, isso aí. Vai ser. Pode ser meio poliano da minha parte, talvez, eu acho que é mesmo, mas muitas vezes a pessoa que tá do outro lado tem uma visão totalmente diferente de você daquele problema, sabe? E ela tá achando que você é o filho da puta, né? Que você que sacaneou. Não, mas ele é o filho da puta. Ele é o filho da puta. Eles estão falando de uma maneira geral. Não estou falando de nenhum caso específico. É muito importante você sempre tentar se colocar no lugar do outro. É raro isso. E ver o que tentar imaginar o que a pessoa tá pensando. Porque, cara, quando você às vezes descobre, você vê que você tava tão longe, na verdade, os dois estavam, sabe? E as pessoas estavam discutindo, às vezes, por uma coisa tão trivial, sabe? Por uma palavra que saiu atravessada ou por uma diferença de interpretação, sabe? Então, sei lá, às vezes eu tento fazer isso. E não sempre eu consigo, sabe? Às vezes eu acho mesmo que a pessoa sacaneou e respondo da maneira proporcional àquilo que eu senti. Como? Você fica puto? Você manda um emoticon? Como você reage? Cara, eu mando hate mail, cara. É sério? Caraca, quando eu fico muito decepcionado com a pessoa, eu mando hate mail. Como? Textão assim no e-mail? Aquele e-mail? Textão. Porque você... Sabe? Nossa, olha aí. E sempre dá merda, cara. Sempre dá merda. Porque sempre. Volta textão no, de reply? Porque volta textão e aí... Eu fico puto fisicamente. Bate a gastrite, né? Não, eu preciso destruir coisas, sabe? Meu Deus. Sabe, parece que se eu não destruir, eu vou explodir. É verdade. Eu também bato umas portas aí de vez em quando. Né? Mas você vai em loja de 99 e compra coisa. Ó, vou comprar essas coisas para destruir. Vamos ver o que eu tenho para destruir. Um vaso aí para destruir quando eu estiver ali. Garrafa cenográfica, seria legal. Né, tem umas garrafas de... Aquele vidro, né? O meu pai, uma coisa que eu nunca contei, o meu pai era uma pessoa muito criativa, genial. Meu pai parecia contigo, assim, ele tinha um gênio, assim, forte, né? Meu pai uma vez fez uma coisa que eu não acreditei. Meu pai ficava nervoso, não sei se você tem isso, quando ele perdia coisas ou então assim, cadê a caneta? Cadê a caneta que tava aqui? Cadê a caneta, Guilherme? Eu falei, não sei, pai. Eu falei, como é que eu botei a caneta aqui? Mãe, cadê a caneta? E morava com a mãe dele também, né, com a minha avó. Aí teve um dia que ele ficou tão nervoso que ele pegou o meu Atari e jogou pela janela. Nossa! É. Respect. Não, ele empurrou. O Atari tava na janela porque a minha avó tava limpando a mesinha e tudo, e o Atari tava na janela. Aí o meu pai, cadê a caneta? Cadê a caneta? Aí empurrou o Atari. Aí o pai... Aí eu só escutei um pá! Não. Aí o vizinho, opa! Detalhe, o vizinho, opa! Aí quando eu olhei, o Atari... Bom, foi legal porque eu vi um Atari por dentro, né? Todo aberto. Por que você fez isso? Eu falei, eu não sei. E meu pai chorou, ficou triste. Ele nunca me bateu, nunca fez nada disso, né? Mas assim, ele quebrava as coisas. Ele pegava uma caneca e pá! Eu falei, pai, a sua caneca, ele... É, eu quebrei. Eu parecia um Worf. Gente, Worf. Eu tô rindo, mas eu tô me sentindo mal, tá? Só pra deixar claro. Eu entendo perfeitamente, seu pai. Entendo perfeitamente. Nossa! Total. Caramba. Aí meu pai ia, lógico, juntava dinheiro e falou: oh, papai vai comprar um Atari novo pra você, esse aqui. Eu falei: tá, pô, pai, vem um ColecoVision de repente. Eu lembro que uma vez meu pai ficou puto com uma frigideira. Meu pai é espanhol, né? E ele fazia tortilha, a gente adora, né? Fazia, ainda faz, né? Mas quando a gente era criança, ele fazia muito tortilha, que é tipo uma batata rosti ou uma fritada com batatas, pra quem não entende. Muito bom. E era muito boa, é muito boa ainda. Mas tinha uma frigideira que a tortilha não tava ficando do jeito que ele queria. Ele ficou putaço e ele jogou a frigideira na lixeira do prédio. Só que era naquela época que os prédios tinham aquela lixeira asquerosa, que era um tubo de merda que passava dentro do apartamento das pessoas, lembra? Dentro do apartamento? É, no Rio de Janeiro tinha muito isso. Onde eu morava tinha, dentro da cozinha. São tubo de merda que se abria e saia barato e você jogava o lixo lá dentro. É, exatamente. Isso é fora do apartamento. Não, no prédio onde eu morava era dentro, na área de serviço. Caraca. E aí a gente tá na sala e daqui Silent a pouco... Hill. É, daqui a pouco... Plim, plom, plá, plom, plá, plá, plá, plá, plá, plá, plá, plá, plá, plá. Que ela foi descendo no tubo. Gente, o que que é isso? Essa merda, essa frigideira, estragando a tortilha. Eu já inutilizei uma lixeira dessa. Já inutilizou uma lixeira dessa? A gente foi viajar e esqueceu uma panela de pressão cheia de estrogonofe no fogão. Nossa. Aquilo ficou tomando sol por 2 semanas. Nossa senhora. Caraca. Aí voltou de viagem, eu não conseguia entrar no apartamento, não sabia o que que era, a gente descobriu que era aquela panela na cozinha, eu botei tudo dentro de uma sacola, virei a panela dentro da sacola, fechei e joguei na lixeira. Ela enganchou. Nossa. Lá embaixo e rasgou. Ai, meu Deus. E aí acabou com a lixeira do prédio. Interditaram. Tinha que pôr o lixo pra fora. Foi bom pro prédio. Foi ótimo. Tudo bem, deve ter feito uma pilha de merda até o último andar, mas... né? Que foi os sacos de lixo acumulando em cima da lixeira. É. Foi do sexto até o primeiro ali. Caraca. Não, mas esse lixo hoje em dia não tem mais, né? Quem tem isso normalmente até fecha, né? Ou manda lacrar ali, ou se faz uma obra, até tira e já tampa. Porque é asqueroso. Um tubo de lixo passando pela casa? Que ideia de merda. Tá, mas vamos falar de felicidade. O que faz você ser feliz? Olha aí, aquele momento doce. Olha só. Eu ia falar uma coisa a respeito disso. Geralmente, quem olha de longe, vê o Briggs trabalhando, vê o Yabu e fala, pô, não, o cara é muito sortudo, né? O cara deu muita sorte nessa vida e por isso que ele é feliz. Ele foi muito privilegiado. Assim, sorte não é uma coisa que a pessoa nasce com ela. Não existem pessoas sortudas. Isso, esse não cara poder é um poder mutante. Esse cara é mais sortudo que o outro. Não existe Obrigado. Sorte pra mim. Chega a ser ofensivo, eu acho. Quando a pessoa conquista alguma coisa, você fala que sorte, tomar no seu cu. É muita sacanagem, cara. Pra qualquer existe pessoa, trabalho, né? Em qualquer nível. É trabalho. Identificação, escuro. Primeiro que pra chegar nesse nível de... É que nem quando você chegar nesse nível de trabalho, são anos e anos, né? Isso, exatamente. O Marco Gomes volta e meia falava, quando a gente ia fazer alguma coisa, ele falava, boa sorte, né? Ah, eu vou não sei aonde, uma reunião. E ele, boa sorte. A gente, né? Porra, sorte? Que merda, né? Estão dependendo só da aleatoriedade, né? Pra... Aí, não, beleza. Então ele falou, bom sucesso. É o pior ainda, né? Um bairro terrível do Rio de Janeiro, né? Mas é que... Eu não desejo boa sorte pras pessoas. Porque eu acho justamente isso. Tipo, por quê? Eu tô desejando que, sei lá, tomara que aconteça alguma coisa boa com você que não depende de nenhuma forma dos seus méritos. Bora entrevista de emprego. Boa sorte. Tomara que a roleta bate emprego. Exato. Né? Não é assim. É, exato. A não ser que você esteja jogando na loteria. Aí sim, boa sorte, né? Porque... Mas você tá agorando, cara. E loteria, mais do que tudo, depende de tudo menos de sorte. É verdade. Eu normalmente desejo sucesso pra pessoa. Bom sucesso. Não falo bom sucesso porque fica esquisito. Eu só falo sucesso. Saúde e sucesso. Não é que a gente não depende da sorte, né? Às vezes você dá a sorte de conhecer a pessoa certa, de estar na situação certa, na hora certa, no lugar certo. Mas se você não tá mentalmente preparado pra aquilo, se você não tem uma base, se você não fez um mínimo, é muito difícil isso funcionar. Com certeza. Pra você. Assim, existem situações aleatórias que podem te ajudar, que a gente poderia chamar de sorte. Mas se você não aproveitar a situação, você conhecer uma pessoa pessoa certa, você tava no lugar certo, na hora certa. Se você não usufruir daquilo, se você não aproveitar aquilo a seu favor, não adianta nada. É, exato, exato. Tipo aquele membro desconhecido dos Beatles que saiu logo no começo da banda, né? Tipo, ah, não vai dar certo. É, mas, por exemplo, quando você encontra a pessoa que é a pessoa que você ama e que você vai passar o resto da vida com ela e que são amor gêmeas e tal, aí você passa assim, nossa, pode ter sido sorte a gente se encontrar, ou pode ter sido destino, etc. Mas às vezes, vocês fizeram essa situação acontecer, entendeu? Não foi assim, eu tinha que encontrar essa pessoa. Não, você encontrou uma pessoa e aí essa pessoa tinha interesses em comum com você e vocês construíram uma relação e aí deu certo, entendeu? Se a gente ainda tivesse um Tinder mundial, que todo mundo no mundo se cadastra e você tem o match da sua vida, eu ia até falar, putz, realmente você encontrou a alma gêmea, mas a maioria das pessoas se relaciona em casa com alguém que ou era do trabalho, ou vivia próximo, ou fez a mesma faculdade. É alguém que você conheceu, que tinha interesses próximos ali, né? Vocês estão envolvidos em situações semelhantes, né? Vocês estão no mesmo círculo de amigos, do círculo social, vocês estão no mesmo círculo de... Balada. É, o que seja, né? Se você é na balada ou não. O fato é que mesmo quando você conhece aquela pessoa, ah, se eu não tivesse ido naquele ponto de ônibus, eu não ia conhecer. Então você tá dizendo que é provável que a alma gêmea da pessoa ainda esteja por aí. Não, eu tô querendo dizer, essas relações perfeitas não são perfeitas. São de alma gêmea. Não, talvez não a perfeita ela não tenha buscado o suficiente. É porque, eu quero dizer assim... Que não existe um Tinder mundial. Não é assim, ai meu Deus, só existe uma pessoa pra mim no mundo. Não, se você for contar com a alma gêmea da sua vida, você provavelmente vai ter um relacionamento muito infeliz. Teoricamente, a alma gêmea, ela pode não estar encarnada, inclusive, se a gente for falar de alma gêmea de verdade. Se for falar de números, é. Então, o que eu quero dizer é o seguinte... Provavelmente ela é chinesa. Cientificamente falando, né? Você constrói isso. Você constrói essa relação. Você constrói essa sinergia. Você constrói essa felicidade. Não, porque nenhum relacionamento é perfeito e nenhuma pessoa é perfeita. Mesmo nos casais mais amorzinhos do mundo, tem um monte de questões ali dentro. Sim, claro. E tem outra também. As pessoas vão mudando ao longo dos anos, né? E concessões que as pessoas têm que fazer. Sim. Ah, essa... O cara achou a mulher perfeita, maravilhosa, não sei o que lá. Mas ela, sei lá, faz alguma coisa que ele acha uma merda. Mas às vezes compensa ali, entendeu? É. Ou vice-versa. A mulher acha o cara que é foda, mas às vezes, sei lá, mija na tampa do vaso. É, você aí ela compra uma tampa alemã que se autolimpa aí, entendeu? E os dois sempre vão mudando, né? Ao longo dos anos, as prioridades vão mudando. Então, esse é o problema do filme Brilha Eterno Numa Mente Sem Lembrança, que me deixou fudido algum tempo. Porque esse filme, ele me levou ao seguinte pensamento. Pessoas, elas vão se conectar em um período da vida, onde elas estão com a mesma energia, vamos dizer, com a mesma sinergia. Em sintonia, né? Eles estão sintonizadas. Mas as pessoas são diferentes. Então elas vão te sintonizar em algum momento. E aí nada é pra sempre. O que é o que eu entendi do filme, entendeu? Que aí eles, o casal ali, se amou muito, não sei o que lá, mas ela e ele, depois de um tempo, ela e ele se desintonizaram e ela quis esquecer ele. E eu fiquei, caralho, que merda. Fiquei, sabe? Porque isso combina pra tudo. Pra amizade, pra casamento, pra, sabe, pra todo tipo de relacionamento. A não ser relacionamento de pai com filho, mas... Ou às vezes até relacionamento de pai com filho. Mas, entendeu? Me gerou uma angústia fodida. Aí depois eu quebrei algumas coisas e fiquei bem. Isso pode acontecer, realmente. Tem um momento da vida que as pessoas estão e depois elas vão pra... Tem pessoas que acontece demais, tipo 7, 8 casamentos, aí eu acho que é um exagero. Mas a pessoa tá procurando. Mas é engraçado, porque essas pessoas que casam demais, não estou julgando, case quantas vezes você quiser, foda-se. As pessoas que têm muitos relacionamentos de casamentos, né, elas têm uma necessidade de viver aquele momento, a paixão. Eu já vi isso no Fantástico. Gostam daquele sentimento. Que é novo, que é quando é novo. Que é de paixão. A paixão é só no início. Que é vassalador e tal. E esse sentimento, ele não prevalece a vida inteira. É, ele muda. Ele tem um pico que é tudo. A pessoa é a vida, o outro é morrer. É o embrulho da Apple, né? É, sabe? Exato. A pessoa morrer se não tiver aquela pessoa. É o amor da vida. Né? E aí, depois do passar do tempo, a vida, a rotina e tudo mais. E você acaba vivendo com a pessoa que você ama e que você respeita e convive. E tem uma vida ótima, perfeita, mas que não é aquela explosão de emoção. Não, não e tem é. Gente que precisa disso e acha que quando isso acaba, não. Acabou o amor. Acabou o amor. Não necessariamente é isso. Entendi. E aí muitos casamentos acabam, não estou dizendo que é o de ninguém. Você casou 7, 8 vezes, o Roberto Carlos, se você estiver me ouvindo. Não estou falando com você. Júnior. É. A pessoa, ela quer sentir aquilo de novo. Entendi. Aquela emoção novamente. Aquela paixão. Entendeu? E aí ela procura de novo. Às vezes ela nem acha. Às vezes ela tá se enganando. É, pode acontecer. É verdade. Interessante. Fantástico. Show da vida. Show. Ainda sobre a sorte, queria falar de um experimento muito legal que o cara fez. O Richard Wiseman, ele queria descobrir o que, que faz uma pessoa ser sortudo ou não. Caralho, eu cito fantástico, o Atila cita Richard Wiseman. A gente vê quem é quem, né? Ele colocou um anúncio no jornal. O anúncio é: se você tá vendo esse ponto, ligue pra esse número que você vai ganhar $100. Uhum. Um monte de gente ligou, ele foi falar com essas pessoas, foi perguntar, todas elas se consideravam sortudas, na vida sempre. Ele pagou $100, não tinha mais nada. Pagou, pagou. Boa, tem um budget essa pesquisa aí. Ah, é pesquisa do André, isso aí. Ah. Na mesma linha. E por entrevista e buscando gente classificada, ele chegou em um monte de gente que se diziam azaradas. E essas mesmas pessoas, quando liam o jornal, não viam a mesma notícia. Ele pegou o mesmo jornal com a mesma oportunidade ali pra todo mundo. Quem era azarado não via e não ganhava o dinheiro, e quem se considerava sortudo prestava atenção nisso e pediu dinheiro e ganhava. A grande conclusão dele foi, tipo, não é que tem mais sorte ou menos sorte, a oportunidade é a mesma aqui, mas tem gente que tá atento pra isso e tem gente que não tá. Muitas vezes a pessoa que se julga azarada, de repente ela até viu o anúncio, mas pensou, ah, isso aqui é uma pegadinha, foi, isso, né? Foi um monte de gente sério, falar, não, né? Isso até parece que isso vai ser assim, ou que alguém ia tá dando dinheiro no jornal, enquanto a galera sortuda não. Aí ele foi entrevistar essas pessoas que eram sortudas, né? Por que que você se considera sortudo? O que que já aconteceu na sua vida? E a grande conclusão foi que elas tinham passado pelas mesmas coisas que todo mundo passa na vida. Mas a tendência deles era sempre ver que uma situação ruim podia ter sido pior. E abraçar mais oportunidades. É, Não é que a pessoa sortuda tinha tido mais sorte na vida, é que o jeito que ela via as coisas era, putz, eu peguei oportunidades boas e as coisas ruins que me aconteceram podiam até ter sido pior e não foram. É mais uma postura otimista da pessoa do que qualquer coisa. Já que você tá puxando isso, falando de ciência pura e pesquisa, eu quero falar de O Segredo. Não, não. Você não me venha falar mal de Segredo. Então, olha só, olha só. Segredo... Funcionou comigo, não, eu sei, 95%. Eu fiz um wallpaper do O Segredo. Por isso que eu sei. Botei várias metas nesse wallpaper. Várias. Sim, eu lembro. Todas as metas que estavam lá, menos um Porsche Cayenne. Ah, o que que era o celular? Que era o wallpaper do celular? Não, o wallpaper é desktop. Não, olha só. O que que é O Segredo? Não conta, não conta. É um livro barra um DVD que ficou famosão no mundo inteiro. Via Oprah. Via Oprah? Foi a Oprah que... Foi ela que fez crescer. Puta, aqui no Brasil a Ana Maria Braga fez a versão dela, narrada pela Ana Maria Braga. Cada um tem a Oprah que merece. Mas então, é uma parada de pseudociência, certo? De positivismo. Nervoso. Não, muito, muito acho, pseudociência. Eu acho que não tem ciência nisso. Tem ciência? Eu nunca consegui ciência. Não tem ciência nenhuma, pois é. Porque, assim, basicamente, a parada é muito sensacionalista. Em resumo, ele diz assim, foque positivamente nas coisas que você vai alcançá-las. Essa é uma mensagem interessante. Só que... Não vai, não. Essa parte que ele fala, foque positivamente, é ok. Isso todo mundo pode falar pra qualquer pessoa, né? Seja positivo. Só que eles falam que isso cria uma energia que atrai coisas boas. E isso é bullshit. Que isso molda o universo de satisfazer. Sim, é isso também. A parada é mega sensacionalista. Começa assim, o segredo foi escondido por milênios. Tem esse esquema. Um faraó com um pergaminho escondendo a parada, tipo assim, A gente, quando a gente viu, eu e a portuguesa, a gente assistiu O Segredo, leu o livro e tal. Aí a portuguesa, eu fiquei, achei legal, mas a portuguesa ficou. Como ela já já gosta de negócio holístico, né? Já ficou loucaça. E aí ela falou: vamos ganhar uma loteria. É isso. Só botar, você tem que pensar. E aí ela falou: vou mentalizar, botar aqui o número da loto na minha cabeça, no mural da casa. E aí ela falou: é isso, já ganhamos. Já ganhamos. A mentalidade era essa já. Já ganhamos tantos milhões na loteria. Aí ela... Pelo menos ela comprou o bilhete. Comprou. Aí que acontece? O bilhete tem 6 números, né? Mega Sena. Ela comprou o bilhete. Aí ela falou assim, eu vou comprar a Mega Sena de 7 números pra ter uma margem pro segredo. Eu falei, se você tá dando margem pro segredo, já não tá funcionando, né? Exato. Você vai dar um número a mais pro segredo, ver se acerta? Exatamente. E aí, tipo assim, quando você compra um bilhete da Loto, ele custa, sei lá, R$5. Eu não sei quanto tá agora, 4 e pouco, R$5. É menos que isso, eu acho. Não sei se é mais, eu não jogo na Loto há algumas décadas. Mas se você compra um bilhete de 6 números, um número a mais, ele custa tipo R$300. É um investimento. Não, não, 7 números até ok, mas 8 já é muito caro, exatamente. E aí a gente comprou o bilhete lá com 7 números, ou 8, não sei. Deve ter sido com 8. Custou uma grana, ela deu uma margem pro segredo. Exato. E comprou taça de champanhe, comprou champanhe pra estourar. Foi, olha, aí na hora... Ela entrou no espírito, já não. Já tínhamos ganhado. É isso. Na hora do sorteio da Mega Sena, estourou champanhe na varanda lá em São Lourenço. Ficamos lá rindo de boca aberta que nem milionário. Ai. essas coisas. E é claro que não ganhamos porra nenhuma. Perdemos uma fortuna. Na época que a gente tava na Pindaíba. Foi uma semana feliz, vai. Foi divertido, deu uma história boa pro Nerdcast. Mas o papel de parede do segredo deu certo. Tinha até Dubai no papel de parede, a gente foi pra Dubai. Tinha Dubai, eu não lembrava disso, olha aí. Tinha aquele restaurante de Dubai, aquela torre lá em formato Burj Al Arab. E a gente foi lá, cara. E a gente nem programou ir. O Charlie levou a gente lá. Olha o segredo aí funcionando. Duvida mesmo. 12 anos depois. Olha só. Mas é porque o universo se movimenta tão rápido. Não, mas olha só. Conta aí o que tinha no mural. Vamos lá. Tinha a Rose, a faxineira dos Jacks, que a gente queria um robô pra casa. Tá, você tem o Roomba. Tem o Roomba, né? Não, ele tem o Roomba. A gente tem uma casa bastante automatizada, tem triturador de lixo, então... Tá bom. A gente tinha Jovem Nerd subindo nas audiências, tendo mais usuários. Jack. O Nerdcast ganhando mais dinheiro. Não, mas tinham números, né? Tinha. Tinham números, assim. É, já bateu. Bateu há muito tempo. Tinha viagem pra Nova York. Porra. Cara, não sei que a gente morava... Brasileiro, viagem pra Nova York. É, mas era uma coisa que a gente queria fazer que a gente não via... Na época a gente morava em São Lourenço. Depois disso a gente morou 6 pessoas numa casa com sei. Banheiro. Não tinha pegando dinheiro emprestado do Banco do Brasil. É isso aí. Nossa. Possibilidade de ir pra Nova York, zero. Uh-huh. E a portuguesa nunca tinha ido pra Nova York na vida. Uh-huh. Além disso, a gente botou viagem pra Dubai e tinha o Porsche Cayenne. Porsche Cayenne. É, isso aí não vi. Que era do sorteio do shopping. Quando era o negócio... O shopping tava sorteando um Porsche Cayenne, a gente botou o Porsche Cayenne, mas não veio. Mas esse que é o problema, entendeu? Em São Lourenço? Tinha um shopping... Ah, caralho, não tinha, não existe. Não, não, o papel de Paris já foi em Curitiba. Foi em Curitiba, agora que eu tô lembrando. Mas é porque você não pode cobrar rápido do The Secret. Essa que é a parada. Você não pode falar, eu quero esse negócio agora. Tipo assim, eu quero ganhar na loteria hoje. Impossível. Uhum. Eu quero ganhar esse Porsche Cayenne do sorteio. Talvez um dia ainda ganhe, vem o Porsche Cayenne. Não, eu sei. Então, mas é porque... Bom, todas as paradas a prazo indeterminado vieram. Então, mas é óbvio que... O do Burj Khalifa é impressionante, cara. A gente foi pro Dubai sem querer. Sério, fala que não foi. Foi, sem querer mesmo. Sem querer. A gente nem tinha dinheiro de Dubai. A gente tava indo pro Japão e a viagem de Dubai aconteceu, no meio do caminho. Uh-huh. E a gente foi no Burj Khalifa levado por um... Caraca, vai tomar no cu, é desse. no cu. É que você queria dizer, a gente ia por Los Angeles e aí mudou de companhia. Era olha isso, cara, como atrasou, The Secret né? cara. Nossa viagem era pros Estados Unidos, a gente não ia passar por Dubai, o nosso voo atrasou, eles tiveram que mudar a passagem, e aí compraram passagem numa outra companhia, que fez por Dubai, e aí a gente, durante o voo, caralho, já que a gente tá indo do Dubai, vamos ficar 3 dias em Dubai na volta, remarca o voo da volta, não sei o que lá. Caraca, The Secret é foda. Tudo isso pra poder tomar sorvete de leite de camelo. Cada um tem um The Secret que merece. Mas é óbvio que o mural é uma coisa... Eu não vejo nenhuma... Tipo assim, eu acho The Secret, essa parada de energia... Eu tô muito impressionado com a parada de Dubai agora. Nunca tinha realizado que foi tão foda. Mas o mural... Eu não vejo problema a pessoa fazer o mural com seus desejos, com o que ela quer, porque ela fica com aquilo na cabeça e pode focar a vida dela pra seguir nessa direção, né? Bem ou mal, vocês trabalharam pra cacete de lá pra cá. Ninguém fez o mural, sentou no sofá e falou, bom, sim, agora não, é esperar, sim, né? Mas, se você sentar e esperar, nada acontece. Você morra, isso pode acontecer. Mas é a única coisa, assim, uma hemorroida, dependendo. Não, mas os caras não... Eles não sugerem que você não faça nada. É, você tem que continuar a sua vida, só que você tem que mirar nos seus objetivos. Essa é a mensagem boa, não acho ruim. Essa parte da mensagem é boa. O outro que... É que ele é um show-off pra vender livro e DVD, no final das contas. Sim, é muito sensacionalista a parada, né? Mas a mensagem do positivismo, isso que eu queria perguntar pra vocês, né? Vocês veem isso? Vocês conseguem transformar uma coisa ruim? Porque assim, coisas, até as coisas ruins que acontecem com a gente pode transformar numa coisa boa. Não, tudo pra mim que é ruim mesmo. Não, cara. Piora. Quanto mais penso, pior. Não é que piora. Você acha uma oportunidade de fazer uma coisa melhor, entendeu? Ou um aprendizado, ou uma coisa que você não vai repetir, ou uma coisa que você... Eu não sei, cara. Por exemplo, a minha mãe passou por uma doença terrível. 6 anos com câncer. Foi uma parada muito sofrida e tal, mas depois disso, depois desse período de muita tristeza, eu decidi, eu vou agora, sabe, que nem a mesma coisa que aconteceu com o Briggs. Vou ser feliz. Eu vou tentar reagir mais positivamente a tudo que acontece legal. Me concentrar mais, sabe, na parte legal da vida. Nas coisas boas da vida, entendeu? Eu tive um padrasto, ele era de Pernambuco. Era uma pessoa muito austera, muito dominadora também, uma pessoa difícil de se lidar. Amava minha mãe, claro. Ele foi o motivo das brigas de família também. É Fernando, o nome dele. Fernando Cavalcante. E eu sempre tive muita briga com ele, porque ele não entendia meu lado artístico, né? Ele não... Meu pai entendia, meu avô entendia, meu padrasto não entendia. Ficava, olha, Guilherme, você tem que estudar. E eu estudava, enfim. Resumindo, a minha relação com meu padrasto era terrível. Meu padrasto foi acometido por um câncer horroroso no pâncreas. Imagine, uma pessoa que eu briguei durante tantos anos, que eu não me dava tão bem. Ele me respeitava, tudo bem, mas ele fez coisas assim, que me machucaram muito. É, inclusive me afastaram da minha própria mãe. Ele ficou com câncer, foi horroroso. Fui no hospital, vi o estado dele. Enterramos o meu padrasto, eu estive perto do corpo dele, tudo, vi como ele ficou. Sofri muito, falei com ele, imagine isso, meu próprio padrasto, morto mesmo, e eu falei, foi o momento que eu tive pra conversar com o meu padrasto e pedir perdão pra ele, e pedir pra ele me perdoar. Foi uma coisa muito forte pra mim. Minha mãe tava atrás de mim, eu nem tinha visto minha mãe me abraçou, a gente chorou e tudo, aquela coisa toda de dor. O que aconteceu? Vários anos depois, eu adoro brincar com bonecos, né, com brinquedos, e trabalho muito minha criatividade. Assim, minha felicidade vem muito disso, do criar. Eu gosto de criar, desenhar, escrever, brincar com boneco, fazer vídeo. Vocês sabem. Sim. Podem rir, por favor. Não, eu acho maneiro. Eu acho maneiro porque é a forma que você tem muita criatividade presa dentro de você e você tem que botar pra fora. Eu acho maneiro. E olha que bonitinho. Eu peguei um boneco do Conde do Khan, uh-huh. O Christopher Lee. Olhei aquele boneco, quero fazer vídeo com você. E eu fiquei olhando pra ele e de repente meu Deus, Fernando? Era o meu padrasto. E eu comecei a fazer ele, Coronel Pernambuco. Ah, eu sei qual é. Eu fiquei fazendo menino, essa coisa, ele fazendo desse jeito, menino, vai dormir. E eu comecei a fazer a voz do meu padrasto, que eu tinha problemas, no meu boneco do Conde do Khan, e a minha mãe viu, minha mãe me adora, minha mãe é minha fã, e ela viu, ela toda emocionada falou, Guilherme, o boneco lá do Jedi do mal, é o Fernando? É o... Eu gostei. Pega leve com ele. Falei, não, mãe, eu vou pegar. No... Aí o meu boneco fala, Guilherme, já são 9 da noite. Isso, você tem que estar na cama agora, vice. O que você tá comendo? É tapioca de novo, menino. Vai com isso, você vai ter um AVC de tanto comer tapioca. Entendeu? Eu transformei uma coisa triste, uma coisa... Não, e humor. E eu tenho certeza que o Fernando, se estivesse vendo isso, iria falar, mas você é um grande sacana. Eu transformei uma coisa de dor em humor. Você falou também que tinha um pouco desses traços do seu padrasto na dublagem que você fez do... Ai, meu Deus, Fantasmas de Scrooge. Ah, não, Alexandre, foi porque como meu padrasto teve câncer, ele ficou com o aspecto do Scrooge, ele ficou parecido com o Scrooge. Ah. E aí quando eu fui dublar, eu... Ai, caramba, é a cara do meu padrasto. Mas não foi, eu não fiz parecendo... Ah, você não fez parecendo, ah, tá, não. Não, ele ficou a cara do Scrooge. E a minha mãe até falou, engraçado, você brigou tanto com o Fernando, vocês não se davam bem, mas o Fernando morreu, você foi o que mais chorou no enterro, você levou o corpo dele, você fez questão de ficar com ele. Falei, sim, claro, porque eu sou grato, porque ele cuidou da minha mãe, né? Ele era muito possessivo, mas a minha forma de homenagear o Fernando é pegar meu bonequinho do Conde do Khan lá e fazer esses vídeos e brincar, e tá lá o Fernando, né, no meu teatrinho de bonecos. É, e você se sente feliz de fazer o teatro de bonecos, né, cara? Sim, muito feliz. É muito feliz. Uma coisa que eu queria falar, Alexandre, assim, para as pessoas que estão nos escutando, devem ter meus fãs também escutando, é porque a pessoa não tenha vergonha de criar. Eu pego meus bonecos, assim, abro meu armáriozinho, pego vários bonecos, levo pra cozinha e começo a gravar do nada. Eu não tenho texto, não tenho nada. E começo a filmar. Vem a minha esposa, passa por mim, tem um vizinho lá na janela, olha pra mim, oi? Entendeu? Eu não tô nem aí. Eu tô brincando sempre. Então, assim, pra sua felicidade, pra quem tá me ouvindo, pra você ser feliz, pare de pensar no que o outro acha de você. Não pense assim, ah, não, vou fazer isso aqui, vou pagar mico. Ah, não, eu vou, ele vai me julgar. Para com isso. Pare de se julgar e achar que o julgamento da outra pessoa é tão importante. Seja feliz. Faça o que você quiser. Não tô dizendo pra você matar outra pessoa. É, não é Walking Dead. Mas seja feliz. Seja feliz e não tenha vergonha. Aliás, isso é o passo principal que um ator tem que ter. Não ter vergonha. Brincar. O ator não pode ter vergonha, meu. Nenhuma. A gente tem essa impressão de que o mundo inteiro tá reparando, prestando atenção na gente. Ah, você perde um tempo enorme nisso. Todo mundo vai saber. E ninguém tá. Olha, eu vou contar uma coisa que o Dave vai gostar. Deixa eu contar isso rapidinho. Eu tava num hotel em Buffalo, né? Em Nova York, né? Buffalo é bem afastado. Eu tava com o meu boneco azul genérico, que você gosta, né? Adoro, que é o melhor. Adoro. The best. Às 2 da manhã, em um hotel em Buffalo, eu peguei meu boneco, fui pro corredor do hotel e comecei a filmar com ele ali. Porque o hotel, aqueles corredores corredores pareciam muito com o iluminado de Stanley Kubrick. Parecia muito o hotel. Eu falei, não, esse tapete, essa luz, esse espelho, caramba, eu vou brincar aqui. Aí eu comecei a brincar com o boneco. Atrás de mim tinha um elevador. Por 2 da manhã, eu brincando com o boneco, falou, ninguém vai aparecer num hotel em Buffalo, uma cidade afastada e tudo. Não deu outra. Veio um cara atrás de mim, um americano. Eu olhei pra ele, aí, I'm not gonna judge you. Carry on. Keep the fun, awesome, yeah, that's it. E foi embora pro quarto dele. Continuei brincando. Falei, bom, não vai aparecer mais ninguém. De novo, deu mais 15 minutos. Outro americano com a namorada dele. O cara chegou perto de mim com o celular, olhando e rindo assim, just a minute. Tirou uma selfie minha com o boneco azul, com ele e com a namorada. Que maneiro. E foi pro quarto dele, carry on. Eu falei, ok, thank you. Caraca. Muito bom. Cheguei no quarto pra minha esposa, falei, ó, 2 americanos me pegaram aqui. Eu falei, e aí, eles acharam? E não, um tirou selfie, o outro falou pra eu ser feliz. É isso aí, pois é, porque tava contagiante, provavelmente você tava se divertindo muito. Tava, claro. O que que o boneco azul genérico tava falando? Não, ele... Não, o que eu quero saber é nem isso. Eu quero saber o que que o boneco azul genérico achou disso tudo. Ah. Não, eu tenho até no meu Instagram. Ele falou assim, tá bom, você tá aqui achando que isso aqui é o hotel do Stanley Kubrick. Alta produção. Ah, vamos lá, 2 da manhã, tua esposa tá no quarto e você tá aqui, no corredor, brincando comigo. Ótimo, excelente. Acho válido. Isso, agora os 2 caras te pegaram. O que que você vai fazer? Vai se esconder, botar um saco na cabeça no resto da viagem, é isso? Mais ou menos. É maravilhoso. É o melhor, cara. O melhor personagem do Briggs é o boneco do... Adoro, cara. Nossa, é muito bom. Yabu, como um escritor, você, assim, as pessoas pensam, ah, o cara é um escritor, então ele ama aquilo que ele tá fazendo e tal, é onde ele tem felicidade, mas, na verdade, o escritor, ele tem que ser muito técnico também, né, no seu trabalho. Uhum. Ele não pode ser só, tem que ser profissional, inclusive. Exato. Porque o cara tem que entregar. Parece mentira, mas ele tem que entregar. Exatamente. Não é só escrever, né, exatamente. É um job, né. Assim, sabendo disso, qual é o seu momento de felicidade no seu trabalho? Eu acho que pra mim, a felicidade mesmo é quando eu termino, sabe, quando eu termino, seja o livro ou a história, eu não preciso nem ver pronto. Uhum. Mas, tipo, quando tem só o roteiro finalizado, eu acho que eu já me dou por satisfeito, sabe? Mesmo que aquilo não venha a ser publicado eventualmente, tal, ou nem seja filmado ou animado, sabe? Só voltando um pouco, falando dessa parte dos reveses, né, que a gente sofre na vida, eu costumo dizer que a melhor e a pior coisa que aconteceu comigo foi eu ter quebrado com 19 anos, sabe? 19 ou 20, acho que 20 anos mais ou menos, quando eu quebrei a minha primeira empresa, que foi bem naquela época da bolha.com, tinha dinheiro jorrando pra tudo que era lado, né? E as coisas... Na época do Combo Rangers? Foi na época do Combo Rangers, exatamente. Ah, eu tinha uma equipe de 7 pessoas, né, só fazendo as histórias do site, e aí, de repente, do nada, não tinha mais patrocínio, não tinha mais grana, não tinha mais nada, e eu tive que mandar as pessoas embora e retomar minha carreira do zero, né? Nossa, Iabu, não sabia. Depois eu vim... Pois é, foi bem punk essa época. Na época você achou que, caralho, fracassei, que merda, ficou desgostoso, como é que foi na época? Eu nunca pensei assim, sabe, tipo, eu fracassei, tipo, deu errado, acabou, né? Porque não foi só dessa vez que as coisas deram errado. Tipo, deram errado muitas e muitas vezes, sabe, uhum, nos últimos 20 anos, ao ponto que eu já vejo isso como uma fase natural do processo, sabe? Uhum. Você precisa necessariamente passar por isso. Mas foi nessa época que eu aprendi, cara, coisas que eu uso até hoje, sabe? No meu dia a dia, no meu trabalho, nas histórias que eu escrevo. Esses 2 ou 3 anos. Você não tem como escrever uma coisa completa sem ter levado uma vida completa, né? Exato, pois é. Ainda mais lidando, né, literalmente com histórias, com criação. O Tim Maia falava isso. O Tim Maia, perguntaram pra ele uma vez sobre o Ed Motta. E aí, teu sobrinho de moto, ele é um garoto muito bom, muito talentoso, mas tem que tomar um chifre, quebrar a cara, que aí sim que ele vai ficar bom. Faz parte. E foi justamente nessa época do Combo Rangers que acho que eu tive o maior salto, assim, foi a maior queda que eu tive profissional, mas ao mesmo tempo foi o maior salto, acho que profissional, intelectual que eu tive. E eu realmente vi como é que era o mundo real, como é que você abrir e quebrar e fechar uma empresa, né? Você ter que demitir pessoas que você gosta, ter que devolver um escritório, sabe, que você levou sua mãe lá pra conhecer, tipo, olha, mãe, olha meu escritório, que chique, sabe? E demitir pessoas que você não gosta. Isso é bom, vai. Acho que eu nunca tive que fazer isso. Ah, puta, maravilhoso. B, Briggs, qual o momento que você diria que foi um momento assim de ouro, momento de plena felicidade envolvendo a sua carreira, o que você faz? Por incrível que pareça, o momento de ouro nem tem a ver com a minha carreira, tem a ver com a minha parte artística, quando eu descobri que o que me dá mais felicidade realmente é criar e desenhar as coisas simples, sabe? Essas coisas simples. Uhum. Isso foi o que me deu mais prazer. Por incrível que pareça, você pode pensar, ah, não, os filmes que você dirigiu, que você dublou, são legais, eu gostei muito, mas o que me dá mais prazer, o que me deu mais prazer foi descobrir que eu retomei esse negócio da minha infância, de naquele momento que eu falei da minha crise com 12 anos, que eu tive a briga da minha família, que na verdade eu saí de casa pra morar com meu avô. A história mais ou menos é essa, eu saí de casa pra morar com meu avô, que pediu pra eu morar com ele, porque ele tava mal do coração, e meu padrasto se meteu e falou, se você for morar com seu avô, você não vai voltar pra casa. E aí eu falei, mas o meu avô tá pedindo pra morar com ele. Eu falei, não, mas se você for, você não volta. E aí eu fui morar com meu avô. Fiquei com meu avô 2 anos e meu avô morreu. E aí quando eu pedi pra voltar pra casa, meu padrasto não deixou. E aí eu tive que morar de favor em outra casa. Então, assim, esse é o grande trauma da minha vida, porque minha mãe me quiseram de volta. Eu fiz um ato de amor, morar com meu avô, mas por ciúme do meu padrasto e tudo, eu não pude voltar pra casa. E ele falou, se vira, mora na rua, não quero saber. Então, nesse momento, eu tive um choque de realidade muito intenso. Uhum. Fiquei morando com um amigo meu. Você tinha quantos anos? 12 anos. Aí eu fiquei até os 13 e pouco morando com um amigo meu, pra vocês verem como meu padrasto era muito controlador mesmo. E quando eu voltei, finalmente voltei pra casa, meu pai morreu. Ou seja, meu avô morreu, meu pai morreu. As duas pessoas que eu mais amava na minha vida, assim, meus grandes amigos. Aí eu tive que me voltar, nesse momento de angústia terrível, eu tive que, foi aquilo que eu falei, que eu tive que, eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a desenhar, comecei a criar, comecei a pegar boneco já e fazer historinha e comecei a... Eu meio que me envelopei, assim, eu me fechei num universo lúdico pra me proteger. A minha mãe mesmo falou, se você não tivesse feito isso, você teria enlouquecido, você teria virado alcoólatra. Eu nunca bebi, mas teria começado a beber. Você ia virar um marginal, ia virar um bandido, ia virar um cara agressivo, ia virar uma pessoa horrível. Mas aconteceu alguma coisa em você. Você se voltou pra esse lado lúdico seu, de desenhar, de pintar, de estudar, de criar, de fazer vozes, de brincar. E isso nunca morreu em você. Então, assim, eu digo, Alexandre, que a coisa mais forte, mais bonita é isso. Eu consegui manter esse espírito em mim. E vocês estão vendo, vocês são testemunhas no meu Instagram. Uhum. Que eu faço videozinho todo dia, eu fico fazendo videozinho. É o Guilherme de 12 anos. É o Guilherme de 12 anos que tá vivo até hoje. Aquele Guilherme que tomou aquele choque de realidade absurdo e pra se proteger se envolveu de arte. Arte, arte, arte, criação, criação. Calma, calma, calma. E eu não enlouqueci. Foi isso. A minha origem Marvel é essa. Pô, legal, cara. Então, assim, a dublagem é só um braço. Mas, assim, a fonte mesmo, o planeta natal disso tudo meu, a arte, a ilustração, eu desenhar, eu criar, eu fazer esses meus videozinhos, essas coisas criativas que eu faço, esse meu boneco azul aí que eu faço, isso é o Guilherme criança, entendeu? A minha mãe chora quando ela vê isso, que ela, minha mãe se arrependeu muito de tudo que aconteceu. Atualmente sou muito amigo da minha mãe, ela pede muito perdão, eu perdoei minha mãe, óbvio que eu perdoei. Ela tava com uma relação controladora, abusiva com ela, né? E ela reconheceu. Até hoje ela chora, ela se emociona, fala, ô, meu menino, Guilherme, caramba, você tá, até hoje você tá vivo, você não se perdeu, você não virou foto. Você tá aí, você tá vivo. Meu filho tá aí. Então isso pra mim é a coisa mais importante. Desculpa, eu nunca tinha falado isso pra vocês, mas acho importante falar. Não. Mas você já tinha falado isso pra mim, eu já conhecia essa história. Eu já tinha falado? Já conhecia. Mas agora você tá falando pra milhões de pessoas. Você quer falar? É isso que eu pergunto. Eu esqueci que a gente tá num Nerdcast falando essas coisas, mas não corte não, porque eu sei que tem muitas pessoas que sofrem, têm depressão, que são tristes, que têm uma relação ruim. Eu acho que isso pode servir de exemplo pras pessoas ficarem mais tranquilas e aproveitarem e serem felizes mesmo com essas coisas, essas tragédias. Sim, com certeza. Sem querer dar uma de psicanalista, que absolutamente não é nem minha capacitação, assim, mas eu vejo quanto isso te trouxe uma obsessão pelo trabalho também, assim. Pelo trabalho no sentido de pela criação, né? Sim. Todo mundo vê alguém que é muito bom no que faz, né? Um escritor, um ator, um dublador, e fala, putz, eu também vou fazer isso e deve ser fácil. E são anos e anos e anos e uma obsessão mesmo. Sim. Pelo que se faz pra chegar. Porque teve um momento que eu senti assim, eu tô sozinho. Eu lembro desse dia, eu lembro, meu avô morto, meu padrasto não queria me aceitar. Eu fiquei assim, eu tô sozinho. Meu Deus, acabou. Aí nesse momento eu pensei, não... não acabou. Não acabou. Recupera. Eu comecei um sistema de recuperação dentro de mim que foi... Eu nunca mais esqueci e eu nunca mais voltei a ser... Eu sempre fui... Continuei sendo assim, entendeu? Eu poderia ter caído pro outro lado, né? Falei, agora eu vou virar um super vilão, sei lá. Mas não. É, legal, é bonito. Mr. Voice. Mr. Voice. Fala um pouco dessa obsessão das pessoas pela busca da felicidade, sabe? Uhum. Como se algo que fosse obrigatório para sua experiência enquanto ser humano, sabe? Uhum. Você encontrar aquele momento de felicidade, sabe? Cada existência é diferente, sabe? Cada vida é diferente e você também não é obrigado a ser feliz. Eu acho que é libertador, sabe? Você viver sem esse peso. Sim, é verdade. Você não é obrigado a ser feliz. Não, mas também tem um fenômeno interessante com as redes sociais, talvez o Atila possa falar melhor do que eu, que é esse... Acho que ele já fez uma nerdologia sobre isso. Acho que você mostrar que é feliz, né? Você mostrar que é feliz e o que as pessoas mostram as suas vidas, que normalmente a maioria das pessoas não mostra momentos miseráveis. Ela mostra praia, prato de comida, asa de avião, essas maluquices, sabe? Então ela tá sempre gerando uma expectativa nos outros em que a vida dela é sempre momentos felizes, momentos top. Top. O que não é verdade. É só um fragmento de um momento. Às vezes aquele fragmento é até mentiroso. A pessoa não tá vivendo aquela alegria toda que a foto passa, mas ela tá vendendo pras outras pessoas que aquele momento é alegre. A dinâmica de rede social é essa, né? Tipo, são esses momentos alegres que são retweetados, né? É, mas não é isso que você botava no seu álbum de fotografia quando você revelava os filmes? Mas a questão é, na rede social, quando as outras pessoas seguem, não só pessoas comuns, mas quando pessoas que se tornam relevantes, influenciadoras e tal, elas geram uma frustração nas outras pessoas. Porque um álbum de família, você não bota no poste de toda a cidade, entendeu? Quando você vê alguém falando com o Sylvester Stallone, você começa a ficar meio puto. Não, pode ser. Assim, a gente realmente também foca em botar... A gente não bota momentos na fila do banco, fazer uma reunião. A gente até bota uns momentos meio merda. Né? A gente bota até uns momentos que a gente tá se fudendo de ter um Nerdcast de madrugada e tal, mas é uma espécie de glamour de estar se fudendo, né, no final. Mas a questão é, isso acaba gerando uma frustração nas pessoas. De ela, porra, minha vida é um saco, não tenho nada e essa pessoa tem tudo, sabe? E essas pessoas têm tudo, porque todo mundo que ela vê, que rodeia ela, tem vidas legais pra caramba e ela não. Sim. Porque a vida das outras pessoas são só momentos fantásticos. Sim. Nas redes sociais, entendeu? Mas a pessoa é bombardeada disso, muito. Uhum. É disso que eu tô falando. Isso acaba gerando uma frustração e a pessoa, porra, eu não consigo ser feliz assim, não consigo alcançar essa felicidade. Primeiro que tem uma coisa que é a habituação, né? Você tem momentos felizes, mas você não tem como estar sempre feliz por causa de alguma coisa. Você se acostuma com aquilo, né? Você já falou isso na nerdologia, que tinha a ver com a grana, né? Aumento, essas coisas. Mesmo vocês, assim, a primeira viagem que vocês fizeram pra Nova York, foi, tipo, imagino, aquela coisa, putz, aquela experiência de vida, assim. Na quinta, você já não tá mais naquela empolgação, né? Tipo, é uma viagem legal, sim, mas não te traz mais aquela felicidade de antes, né? Ainda não fui 5 vezes pra Nova York. Também não? Não? Também não. Mas... Peraí. Jura? Já foi, sim. Já foi, verdade. Já perdeu. Então, mesmo quem tá, né, levando aquela vida de Instagram top, top, chega uma hora que aquilo cansa. Tipo, a pessoa vai levar uma vida comum, como todo mundo, que tá cheio de coisas que te fariam feliz, mas que pra aquela pessoa já nem faz mais tanto. E é engraçado porque momentos felizes eles são únicos e irreplicáveis. Eu explico. Não que eles sejam finitos, você pode ter muitos. Você não consegue repetir um evento feliz. Por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem clássico que aconteceu com a gente, comigo com a portuguesa. A primeira vez que a gente foi em Monte São Michel. Ok, eu sou um babaca, mas tudo bem. Quando a gente foi a primeira vez em Monte São Michel, foi um negócio inacreditável. Porque a gente chegou... Rico, né? Eu vi só fotos. O lugar em si é fantástico. A gente chegou numa época do ano que tava ótimo. Não tava tendo nenhum tipo de obra, era alta temporada. A gente chegou em cima da hora achando que não ia conseguir. E aí quando chegamos e conseguimos entrar, já deu uma sensação de... Sabe, caralho, que foda que a gente conseguiu e a gente ia perder isso. O dia se terminava muito tarde, né? Por causa de horário de verão. Então a gente chegou por volta de 6 da tarde, o dia só ia escurecer de verdade lá pras 10 da noite. E a gente pôde passear pela cidade rapidamente, ir pra abadia, fazer um percurso. Tava tendo um festival de música dentro da abadia. Então cada cômodo tinha um instrumento diferente, violino, flauta, harpa, e no final a gente chega na câmera principal, que era lá em cima, e aí tinha uma mulher tocando harpa. Que lindo. Uma música maravilhosa, e a gente sai de lá e tá rolando o pôr do sol. Foi inacreditável, sabe? Foi algo... E a gente já voltou algumas vezes em Monte São Michel, voltou com o Dubox e o Almôndega, já voltou com o Alexandre conversando com a Agatha, tentando recriar esses momentos não de novo. É, e é nunca consegue. Nunca. Nunca é igual. Nunca vai ser a mesma coisa. Aquele festival de música, a gente nunca conseguiu pegar de novo. Quando a gente foi com o do Box e o Almôndega, eu quase mijei nas calças e a gente não conseguiu entrar no castelo. Quando a gente chegou com o Jovem Nerd e a Agatha, tava tendo obra, andando pra tudo que era lado. Então, assim, o lugar continua sendo foda. Uhum. Tanto quando o do Box e o Almôndega e o Jovem Nerd e a Agatha foram, eles adoraram o Monte São Michel. Mas pra gente, nunca foi igual a primeira vez, sabe? Então, aquele sentimento de puta que pariu, que momento inacreditável, ele nunca se repetiu, mesmo que a gente tenha buscado ele várias vezes. É. E acho que mesmo que se você tivesse encontrado todas as condições iguais, também não ia ser igual. Talvez não, porque talvez o sentimento de a surpresa, né? A expectativa não fosse alcançada, né? Então é interessante que você não vai... É, às vezes, eu não sei se, sei lá, posso estar... Eu tô viajando aqui, mas às vezes as pessoas usam drogas ou coisa, elas tentam replicar momentos, né? De felicidade que elas não conseguem alcançar, né? Não sei. Mas é interessante que você, pra ter momentos legais na sua vida, você tem que inovar. É. Você não existe fórmula. É, são momentos, né? Não é uma constância. É, exato. Você não vai conseguir seguir os mesmos passos. Vou pra França, pegar um carro, ir pra Monte São Michel, dirigir até lá e aí esse é o momento feliz. Vou chegar às 6 horas e aí eu vou subir e vai... Não rola, sabe? Não rola. Mas também gostar de coisas muito simples, né? Sabe uma coisa que eu adoro? Por exemplo, quando tá o carro subindo na serra, chegando em Teresópolis e você abre o vidro e vem aquele cheiro de terra molhada, de sabe, de vegetação. Isso me enche de alegria. Essas coisinhas muito pequenininhas, muito simples. Uma luz, assim, 5 da tarde, dourada, aí você olha pro cabelo, né, de uma pessoa e tá aquele tom, assim, na pele. E você, caramba, que luz de sonho. Esses pequenos momentos, assim, me enchem de felicidade. Assim, essas coisinhas muito pequenas. Eu fico fácil... A minha esposa fala, você é uma pessoa maravilhosa de se conviver. Você fica feliz com tão pouca coisa. Uma coisa mínima. De Calvin Haroldo, que eu... Eu sou muito Calvin Haroldo. Você pode falar o que você quiser, Haroldo. Ah, eu quero um sanduíche de atum. Ele, nossa, você tem desejos simples. Ele é simples ser feliz. Isso aconteceu hoje. Eu cheguei pra ela me apresentou geladinho, que é sacolé, né? Sim. Então eu adorei esse negócio. Então a gente fez de manga. Você não conhecia sacolé? Como assim? Não, eu conhecia, mas nunca tinha provado. Ah, tá. Aí ela fez... Aí hoje de tarde eu cheguei e falei, vamos fazer sacolé? Eu fiquei que nem uma criança pulando. E ela falou, meu Deus, você cara de 46 anos, parece uma criança. Eu pulando, fazendo sacolé. Amanhã vai estar geladinho? Amanhã vai estar já durinho pra pegar? Eu falei, claro, amanhã já vai estar bom. Eu falei, caramba, amanhã eu vou pegar meu sacolé e vou assistir novos episódios do Star Trek Next Generation que eu tô reassistindo. Novos não, quer dizer, eu vou reassistir no Netflix. Ah, pois é. O Yabu falou assim, nem todo mundo precisa ser feliz, aquele negócio da busca da felicidade e tal. É que eu acho que essa busca, essa obsessão pela busca da felicidade, sabe? Eu acho uma coisa muito massacrante hoje em dia. Mas às vezes acho que a pessoa pode decidir ser feliz com coisas simples. E também, a pessoa pode ser feliz sem estar buscando, inclusive. Sem buscar, exatamente. É. Não precisa buscar aquele momento feliz e tal. Às vezes são as coisas que acontecem na sua vida que te fazem... A busca acaba fazendo a pessoa criar amuletas e desculpas, sim, né? Ah, sim, eu só vou ser feliz com a mulher X ou com o cara Y. Ah, é, claro. Ou com emprego X, ou com um imóvel tal, ou com um carro, né? Esse agora, isso, essa condição, eu só vou ser feliz quando... E o problema é ainda maior quando a condição é externa, né? Exato, exatamente. Isso realmente, assim, tudo bem que a pessoa pode ter foco e querer realizar aquilo, mas se você não conseguir ser feliz no meio do caminho, aí fodeu, porque você vai estar sempre buscando, né, cara? E talvez quando você chegue lá, você nem descubra que aquilo te trouxe a felicidade que você achava. Provavelmente não, né? Porque você gera tanta expectativa em cima daquilo, né? Que quando você chega lá, você se frustra. Não tem um serviço de atendimento para os japoneses que vão para Paris? Tem, pode crer. Ficam chateados porque Paris não é o que eles esperavam? Sério? Para japoneses? Tem um serviço da embaixada japonesa em Paris. Não acredito. De psicólogos para japoneses que surtam quando são maltratados e acham Paris uma merda. É verdade isso? É verdade absoluta. Caraca. E tem um número razoável de japoneses que dá freak out em Paris. A ponto da embaixada ter um cara lá pra falar, vai ficar tudo bem, a gente vai te mandar pra casa. Caraca, que loucura. Você vê, isso é um negócio de alimentar a expectativa. Então, por isso que eu acho que é tão importante uma coisa que o Briggs falou, que essas pequenas coisas, nem todo mundo vai achar satisfação nas mesmas coisas, óbvio. Mas você tem que descobrir aquilo que, sabe, aquele daily fix, aquela dose diária de alguma coisa simples que te faz feliz. O Briggs é sacolé vindo Star Trek. É aquele negócio do cheiro de terra molhada, aliás, todo mundo acho que gosta de cheiro de terra amarela, uma delícia. Na verdade, alguém me falou que é cheiro de ozônio, não é, Átila? Fui eu. Uh-huh. O cheiro de terra de ozônio... Caralho, que pessoas são vocês. É o ozônio Dream que é liberado. Crusher. Como é? Que libera o ozônio? É, são as bactérias do solo soltando antibiótico pra matar as vizinhas. Então aí, ó. Super romântico. Que maravilha. Cheirinho de bactérias liberando antibióticos. Cheirinho de guerra. Caraca. Fascinante. Tão importante você ter isso, né, no seu dia a dia. O seu caminho ser tão feliz quanto o destino. A jornada é muito mais interessante, porque a gente sabe que... É, com certeza. No final, meu amigo, é todo mundo de paletó de madeira. Então, é melhor você ser feliz um pouquinho durante esse percurso todo do que esperar, não só você ter a grande felicidade quando chegar lá naquele ponto, lá na frente, né? E ser miserável durante toda aquela jornada, né, cara? Eu vejo um problema muito grande quando a gente projeta isso fora. Tipo, eu vou ser feliz quando eu conquistar, conseguir, fizer, tiver. Porque te faz perder um pouco, às vezes, do que realmente faz as pessoas mais felizes, assim. Quando você vê entrevista com gente que tava à beira da morte, ou que, né, com idosos, gente avaliando a vida, principalmente pessoas de sucesso, invariavelmente a maior queixa deles é: passei muito pouco tempo com os meus familiares, assim. Ou com as pessoas que eu gostava. Invariavelmente. Não é tipo, eu devia ter gasto mais no meu dinheiro, eu devia ter feito mais isso, aquilo. É sempre o contato social. É muito doido, porque a gente faz essa projeção externa de que dinheiro, conquista e essas coisas, e claro, isso faz parte de uma vida legal, mas você ter um bom relacionamento com outras pessoas, você ter um vizinho legal, às vezes, acrescenta na tua felicidade o mesmo que um aumento de salário. A questão é, a ambição e as conquistas materiais não são ruins, é só que elas não são tudo, né? Você tem outras coisas. Agora, se você também não tiver ambição nenhuma e não quiser conquistar nada, também é uma merda, eu acho. Né? Se a pessoa não tiver ambição, ela não sai do lugar, inclusive, sabe? Mas ela não pode projetar tudo só na conquista material ou na ambição dela. É, se você foca só no alvo, tem dois riscos, que é você não acertar e viver frustrado porque não acertou aquele alvo, e nem todo mundo dá a sorte de estar fazendo, testando e conseguir acertar. Ou você pode acertar e descobrir que você perdeu um monte de coisa no caminho que iam ter sido tão boas quanto, e que o alvo nem era tudo aquilo, né? Que Paris nem é tudo aquilo que você projetava. Paris não é tudo. Não é tudo isso. Que vida horrível, né? Você sai do Japão, vai até a França, só pra se frustrar, uma merda. É habituação, né? O cara tá tão feliz em Tóquio quanto alguém na Rocinha. Em muito pouco tempo, claro. Tirando quem tá numa situação miserável e tá passando por problemas sérios, mas quem tá levando uma vida normal, vai estar feliz normal. Seja lá ou aqui, né? O que você falou na Nerdologia é que, depois de um tempo, o nível de felicidade se iguala, se equilibra. Mesmo se o cara... comprei um carro novo... milionário comprou um carro novo, foda que ele amava, aí ele tem aquele surto de felicidade e aí depois ele nivela. E aí uma pessoa que tem outra condição social, que tem outro motivo de ser feliz, ele também tem um surto de felicidade e aí depois ele também nivela. É, tanto quem passa por problemas e passa por um acidente, um trauma, alguma coisa que acontece, quanto quem ganha na loteria. Você pega o cara que ganha na loteria e vai falar com ele 5 anos depois, se ele ainda tiver o dinheiro, ele vai estar tão feliz quanto ele era 5 anos antes de ganhar, sabe? Quem ganha na loteria normalmente só se fode, né? Ah, isso a gente já discutiu, né, cara? E mesmo as pessoas que perdem a mobilidade, né, Ashley, que sofrem acidentes, Foi esse mesmo estudo, isso, né? Foi exatamente. Esse mesmo estudo também mediu a felicidade das pessoas que, tanto as que sofreram acidentes que as deixaram paralisadas, quanto pessoas que ganharam na loteria. E pra ver qual que era o nível de felicidade dessas pessoas 6 meses, 1 ano, 5 anos após o evento, né? E o que eles concluíram era que quem era infeliz antes de ganhar na loteria ou de sofrer o acidente, continuou tão infeliz quanto, né? E quem era feliz, quem já era uma pessoa mais plena, assim, acho que talvez seja até a palavra melhor, voltou mais ou menos para aquele mesmo nível, sabe? De felicidade e plenitude. Pois é, quando o que realmente faz diferença em qualquer estudo desses é o convívio social, assim, né? Seus amigos, sua família, companheiro, companheira, cachorro, gato, papagaio, é mais do que até as posses, assim. Certamente tem um elemento químico também, tem pessoas que são mais propensas a ter depressão, né? Ou a se sentirem infelizes, né? E depressão é um problema clínico, né? Crônico, que não, aliás, depende da vontade da pessoa. Aliás, é um bom ponto até pro Nerdcast. Se você você tem depressão, não ouça as pessoas falando que vai tudo ficar bem. Sim. E que você precisa ser feliz. Você não pensar nisso, né? Passa. Porque um profissional. Você tem que tratar com remédio, tem que procurar ajuda. É outra ajuda história. Profissional. É outra história. Pensamento, né, positivo não resolve. Não. Pode até ajudar, mas não resolve. Você realmente, eu com as pessoas que estavam mal, e eu falei, cara, você tem que procurar um médico, você tem que tomar medicamento pro seu problema. Uhum. E até uma certa crueldade você falar pra pessoa isso, né? Não, pensa positivo, olha fulano como é que tá. É cruel, né, mesmo. Fulano vai correr todo dia, fulano tá na academia, fulano não sei o quê, né? Não é a mesma coisa, é exato. Eu traço a linha mais ou menos aí, tem uma diferença entre você ter uma perspectiva mais otimista, pessimista, alguma coisa assim, e você tá deprimido. Se você tá deprimido, não ouça o que a gente tá falando aqui, procure ajuda. O que a gente tá falando aqui é pra quem tá ruim. Ah, não, com certeza. É, uma coisa é tá triste, normal, todo mundo. Outra coisa é precisa ter um quadro de depressão, que aí... Que precisa ser diagnosticado, e tratado de acordo. Exatamente. Né? Exatamente. De acordo com o nível, existem níveis, né? Não é um sim ou não e remédio ou não, entendeu? É um, depende de cada caso, exatamente. Realmente. Isso precisa ser diagnosticada corretamente. E acho que vale o que a Aninha falou pra mim quando eu tava fazendo nerdologia de déficit de atenção, que eu tinha escrito no episódio que nem todo mundo se beneficia do medicamento e tal. Aí ela veio e falou, não, se é um transtorno de déficit de atenção é porque a pessoa precisa do medicamento e isso vai ajudar ela. É mais ou menos essa linha. A discussão toda de tempo é que tempo vai, tempo volta pra física, mas na nossa cabeça o tempo só avança. E tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Se você gasta dinheiro com as coisas, você consegue recuperar o dinheiro. Se você perde um pouco a sua saúde, você pode se recuperar. Agora, tempo... É, não recupera. Não volta. Se gastou tempo com alguém, acabou, não tem troco, não tem volta, já era. Uhum. Gastar tempo com coisa ruim é a pior coisa que você faz, porque é um recurso que você nunca mais vai ter de volta. Exatamente. É isso aí. Eu já pensei nisso, imaginando assim, existe uma quantidade incontável de livros no mundo. E você, durante seu tempo de vida, só vai poder ler mínima fração desses livros. Tem muito livro merda, né? Cê, okay, livro de YouTube. Então você tem que escolher muito bem o livro que você vai ler. Porque ele vai ocupar o espaço de outro livro que você vai morrer e não vai ler. Entendeu? Você tem que escolher o filme que você vai ver, o livro que você vai ler, é pra onde você vai no fim de semana, se você vai enfrentar aquele trânsito de carnaval da região dos lagos. Não é que você tenha que ficar desesperado em otimizar o seu tempo o máximo possível. É óbvio que é bom não saber o que vai acontecer e você ter surpresas na vida. Mas, tipo assim, sempre que você puder evitar gastar o seu tempo com algo que você, sabe? Que não vai te acrescentar, né? Não vai te acrescentar, algo que não... Pra quê? Entendeu? Pra que você vai gastar seu tempo com isso? Gaste o tempo com coisas positivas que te fazem sentir bem. Você não precisa ficar buscando aquela felicidade, mas... Então por que caralho você continua vendo esses profetas de startup? No... Porque isso me faz bem, cara. Eu me divirto que com filha da puta, cara. Eu acho assim, como esse cara tem coragem de falar tudo isso, cara? Você assiste mesmo, sério? Não, eu fico assistindo os videozinhos. É aquela curiosidade mórbida, né? É uma parada... É, tudo bem. Deixa eu ver até onde ele vai. Até onde ele vai. Não, mas é óbvio que eu também não invisto tanto tempo assim, né? Uma coisa assim, ó, aqui e ali. Mas... Mas realmente, se começar a virar uma obsessão, se eu me inscrever no curso do cara só pra. aí realmente tem um problema aí. Mas eu tava tentando convencer um amigo meu de se inscrever, só pra ele falar como é que é. Ah, meu Deus do céu. Ele gastar o tempo dele. Usar um batedor. O batedor, né? O Wait But Why faz uma comparação bem legal. Ele fala, se você dorme 8 horas por dia, você acorda de manhã com 100 pacotinhos de 10 minutos pra gastar no seu dia. Ah, olha só. Se você dividir, são 96, mas enfim, foi 40 minutos a mais. Aí você acorda com 100 pacotinhos de 10 minutos por dia pra você, certo, gastar. E vai chegar no fim do dia, você não acumula, o que você não usou hoje, né? Você joga fora. Acabou, amanhã zerou, começa de novo. E isso tem um limite, isso vai acabar uma hora. Muito bom, interessante. Quantos pacotinhos. Interessante, né? De como você otimizar seu tempo, né? É, você vai procrastinar. Será que vale tantos pacotinhos essa parada? Então. O vídeo de prensa que eu assisto, que é o meu guilty pleasure. Pô, prensa hidráulica? Prensa hidráulica, claro. É maravilhoso. Não, pode gastar 1000 pacotinhos nessa merda. Agora ele tem um segundo canal, inclusive. Você viu ele fazendo a prensa da Garra de Adamantium? Vi, foi foda. Nossa, como é que é o nome do canal? Vamos dar um pacotinho de chuchu. Hydraulic Press. Hydraulic Press. Olha aí. Outro dia ele prensou uma bigorna. Ela explodiu. Ela explodiu. Em mil pedaços. Muitas coisas explodem, né? Então, esse é um pacotinho que eu gasto ali. São poucos pacotinhos e o retorno é muito bom. É válido. Eu tenho alguns canais de merda que eu assisto também. Quais são? Ah, se eu falar aqui, eu vou queimar meu filme demais. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.